Tupã 3662, Chame Torre na frequência 18995. Resistência 0 no 5, autorizado posto, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 0, 8, 9. Pista seca, senhora, pode falar? 1705, chame o centro, resiste na frequência 128.35, alternativa 125.1. Copia o controle? Chame o centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. 2835, alternativa 1251, Gol 705, boa noite. T-662, apenas confirmando chuva na final? Negativo, senhora, 362. Somente informação aqui, senhora, está acontecendo chuva. Nós estamos agora passando o Índia Serra, baixou e travou, zero chuva. Gente, graças à informação. Anemia 3190, desça para 2000 pés, o ajuste 90 no 5, livre da restrição de altitude em TAP, reposto estabilizado no localizador. Afirmo, 1, 2, 1, 1. 243, Salvador, 0043, a linha decola, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Localizador da Xanã 63, mudar. Xanã 63, 10, chame torre na frequência 18, decimal 95. 1895. Olá, gol 2043. Ainda 43. Salvador, Xanã 63, 10. 63, 10, ajuste no 0, 15, continue aproximação, aguardando pista livre. Vento no 0. 150 graus, 099, o ajuste no 015. Aguarda pista livre, o Xanã 63. Salvador, poderia confirmar se o Xanã 63 no 0 ali está satisfeito? Afirmo. Prato. Luna 096, boa noite, na chegada Bom Médio 1, desse mantém o 050. Bom Médio 1, 050, 0096. Xanã 63 no 0, atrasado, pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 08 nós, pista seca. Livre pouso, Xanã 63 no 0. Gol 2043, decola de 51, chama o controle de Salvador, 119, décima 8. 098, obrigado. Controle Salvador, boa, gol 2043, decola na sua escuta. Botar para radar, suba via Savo 1 para o 360. Tente para o 360, Savo 1, faz a presente voar, Leda. Autorizado. Gol 2043, copiou, está autorizado, valida? Opa, paciente autorizado, valida, gol 2043, obrigado. Xanã 3-1-0, solo 5-3, libera direita, solo 1-2-1, décima 1. Direita 2-1-1, boa. papapá, Oscar Romeu Alfa Controle. Está afastado 57 milhas de Salvador, serviço radar terminado, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife na frequência 125.45, alternativa 26.85. O 2043, chame Centro Recife na frequência 122.35, alternativa 25.1. 22.35.25, obrigado. Pula 0096, desça para 2000 pés, ajuste 0015, autorizado via LSFC, reporte estabilizado. Descida 2000, 0095, autorizado via LSFC, na contagem de estar 0096. 2609, me chame Torre na frequência 18, decimal 95. 295, 090. E o altímetro no 0 no 5. Repousão no 0, no 0 no 5, baixo no 0 no 5. Solo 07 à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Solo 1 no 09, minha boa. 9081, boa noite, na chegada Bomet 1, desce, mantém 050. O 908 no voo estado 36 para a chegada da Bomet. Estado, 908. Ele vai fazer o GLS WIS, que é o procedimento terminado. Prime é WIS? Ok, já após o TAP, vou ser a Vita 366 para o GLS WIS. Tango, Luiz Serra Tango, Luiz Serra Tango, Luiz Serra Tango, vai tomar pronto para o parque. Azul, muito boa noite, é o Azul 2795, Azul Blue. 2795, boa noite, essa é a minha identificação. Identificou, Azul 2795. 9081, desça para 2510, o ajuste é 905, autorizado e LS Whisky, reposta estabilizado. Para 2515, autorizado e LS Whisky, gol 9081. Do 2795, está em contato radar, 80 milhas afastado de Salvador. Do IPONF, para interceptar a chegada da PONF, reporte para a descida. Está presente então, boa PONF, reportaremos no ideal de descida. O Azul 2795. Torre Salvador, Papa Tango, Serra Tango, acionado Aeroparque 504, aguardo 415, autonomia altera Vitória. Professor, está no TAC. Serra Tango, autorizado. O TAC Santa Atenção, reposto para ingresso. Na pista ou no 7? Acaba de ingresso no 7, Serra Tango. O Serra Tango ali mantém que é o 7, passando pronto. Eu mantenho o 7. Terra Tango autorizado a decolagem, pista 97, vento 130 graus, 08 nós. Tem decolagem, o Estrada agora segue. Controle Salvador, o azul 2795. Prossiga. Solicita desvio à direita para o A260 por 15 milhas para evitar cúmulos. Livre o desvio, reporte na proa de Bonfi. Reportaremos na proa de Bonfi o 2795 da azul. Serra Tango, decolagem 22, chama controle de Salvador, 119, decimal 8. Controle 1198, isque Serra Tango. 081, chame controle de Salvador, na frequência 198, decimal 95. 1895, 9081. Torre Salvador, boa noite, gol 9081, estabilizado e ALS. 9081, ajuste na 095. Atualizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Você vê pouso no zero, nós 081. Salvador, boa noite, Papatango, isso se atrasa. Papatango, isso se atrasa, contato radar, se mandou 200, vou ir direto coral. 200, direto coral, isso se atrasa. Então, 3197, mantém ponto zero, piscina zero. controle, Salvador Azul 2795, informa já voando na Pro de Bom e está no ideal de descida. 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste é 9096. 9096, 4.000 pés, Azul 2795. Então, 3197 aí, mantém cabeceira 10. Mantém cabeceira 10, tá 3197. Luna 9081, Carlos 27, libera direita, chame sua aluna, 21-1. Direita, chama o solo, 121-1? 1-121-1. 21-1, obrigado. Não, 3197, vento 140 graus, 089, autorizado decolagem, pista 10. Autorizado decolagem, pista 10, 3197. Então, 3197, decolado 295, controle Salvador 119, 18. 198, acho uma boa noite. Voador, ponto 3, 1, 9, 7. 3, 9, 7, contato radar, se manter o nível de 3, 4, 0, na saída, salvo 1. Salvo 1, Do 2795, desça para 2010, o ajuste 9096, autorizado IELSEC, reporte estabilizado. Cliente descendo para 2000 pés, ajuste 9096, reporte estabilizado. Liberado da restrição de velocidade, senhorita? Livre. Obrigado. Na 3197, chame Centro Recife, na frequência 128.35, alternativa 125.1. 12835, alternando 251, boa noite, querido. para o controle? 63-13, identifica a chegada a ponto e desça para 4.000, faz o ajuste 10 no meio.